morar numa casinha infestada da de morceguinho. Nho saiu de lá, lá, lá, uma bruxinha. Olhou pra mim e fez